Família 4 elementos. Porte legal. Quer corre tem também. Só os pivetes. Corre na função. Corre na função. Corre na função. Só os pivetes. Corre na função. Corre na função. Corre na função. Só os pivetes. Corre na função. Corre na função. Corre na função. Só os pivetes. Corre na função. Corre na função. Corre na função. Só os pivetes. Joe no corre na função. Dando golpe nas quadradas. Descarrega nos oitão. Pivete tá de cima pra qualquer situação. De clojotenia e ciclope esparradão. Eu sei que a vida é louca. Moleque na quina trampando de toca. Pra obter o que deseja é preciso expor a cabeça na foca. Sonhando com a vida melhor. Trilhando o caminho errado. Mas dessa maneira muitos moleque mais cedo viraram finado. Pô, louco eu sei. Cacetia quer ser lei. Quem vacila leva tiro. Pus comédia não tem vez. Também cansei de ver copos caídos no chão. Nosso pivete indo mais cedo no corre na função. É na função. Só os pivete. Corre na função. Corre na função. Corre na função. Só os pivete. Corre na função. Corre na função. Corre na função. Só os pivete. Corre na função. Corre na função. Corre na função. Só os pivete. Corre na função. Corre na função. Corre na função. Favela, censura, trigo, azulejo na night. Curti a lombra dos piva fazendo o corre das brais. Vejo os moleque na rua curtindo a lombra que é light. Aí botinha no embaça, turno sustenta o bar. Fuga pesada, rueira numerada. Xingado style pras dona e um whisky. Altos monstrinhos de 15 pronto pra fazer. Escapando dos areia, aproveitando a liberdade. Mais igualdade nos peitos e segue na humildade. Tô sustentando a lombra, mas a lombra que me invade. Vou de chavando nos becos pra fugir da falsidade. Ó os moleque na cena do louco curtindo a night. Só os pivete, corre na função. Corre na função, corre na função. Só os pivete, corre na função. Corre na função, corre na função. Só os pivete, corre na função. Corre na função, corre na função. Só os pivete. Corre na função, corre na função, corre na função. Eu tô no corre na função, nunca tive incentivo. Desde os 12 de idade, da profissão perigo. Tô vivendo e aprendendo desse jeito. Assim que é, dando fuga de carreta e perdido nos gambé. Minha mãe não conheci e o meu pai muito menos. Desde piba pelas ruas, crescendo no veneno. Vagando pelos becos, fumaçando da madruga. Grilado e ligeiro, com giroflex da dura. Os butina me perseguem, aonde quer que eu vá. Eu queria mudar, mas desse jeito assim não dá. Quero esporte, lazer, cultura, educação. Enquanto isso aqui não chega, eu tô no corre na função. Tô no corre na função. Só os pivetes, corre na função. Corre na função, corre na função. Só os pivete, corre na função. Corre na função, corre na função. Só os pivete, corre na função. Corre na função, corre na função. Só os pivete, corre na função. Corre na função, corre na função.